pode dar a alegria. Paz ao coração, força e prazer de viver. Cristo pode dar a alegria. Paz ao coração, força e prazer de viver. Alegrar teu triste coração, livrar-te deste caos, te dar a paz real que nunca terá fim. Por isso eu canto que Cristo pode dar a alegria. Paz ao coração, força e prazer de viver. Cristo pode dar a alegria, paz ao coração, força e prazer de viver. Sim, Cristo pode te fazer de novo reviver, alegrar teu triste coração. Pode dar a alegria, paz ao coração, força e prazer de viver. Cristo pode dar a alegria, paz ao coração, força e prazer de viver. Cristo pode dar.